Me perguntaram por que falei mensagé. Porque durante o tempo enxerguei a minha vazia. Lágrima da esperança que lavou minha tristeza. E fez a luta e resistir àquela agonia. Hoje são lembranças que ainda me tiram sono. Pra amenizar a insônia, por noite juro componho. Me refazendo sem esse peso nos ombros. O melhor pra família sendo fruto do meu sonho. É que tem mano caçando assunto. Vive sempre na espreita, só movido pela inveja. Vários vão vestir essa carapuça. Se serviu, então cê usa. Mas na caneta não pega, que é só fogo na velha. Eu faço pela favela, pelo cotidiano que nós vivemos, sofreu nela. De resto não interessa, eu tô fazendo a pressa, mostrando pros menor que existe outra atmosfera. Eu era um neguinho vendo tudo de quebradinha. Sem perspectiva, eu tava desacreditado. Agora é só bop, não stop, empilha no foco. Que é o bonde dos menor predestinado. Olha o neguinho que tá bem ali de quebradinha. Se achar que tá moscando, cê vai tá indo de embalo. Bangkok é Bangkok, o foco sempre foi o cofre. É o bonde dos menor predestinado. Eu era um neguinho vendo tudo de quebradinha. Sem perspectiva, eu tava desacreditado. Agora é só bop, não stop, empilha no foco. Que é o bonde dos menor predestinado. Olha o neguinho que tá bem ali de quebradinha. Se achar que tá moscando, cê vai tá indo de embalo. Bangkok é Bangkok, o foco sempre foi o cofre. É o bonde dos menor predestinado. O êxito pra nós é da melhora pra coroa. Gerar uma renda, tirar uns irmãos do crime. Sofrimento na vida que eu passei não foi à toa. E opinião do Zé Povinho não me define. Minha cara é da atenção pra coisa boa. Pra não ver meu pessoal entrando em crise. Deixa os bicos sujos pensar que nós tá à toa. Que nós vem roubando, acenando filme. Eu era um neguinho vendo tudo de quebradinha. Sem perspectiva, eu tava desacreditado. Agora é só bop, não stop, empilha no foco. Que é o bonde dos menor predestinado. Olha o neguinho que tá bem ali de quebradinha. Se achar que tá moscando, cê vai tá indo de embalo. Bangkok é Bangkok, o foco sempre foi o cofre. É o bonde dos menor predestinado. Eu era um neguinho vendo tudo de quebradinha. Sem perspectiva, eu tava desacreditado. Agora é só bop, não stop, empilha no foco. Que é o bonde dos menor predestinado. Olha o neguinho que tá bem ali de quebradinha. Se achar que tá moscando, cê vai tá indo de embalo. Bangkok é Bangkok, o foco sempre foi o cofre. É o bonde dos menor predestinados.